Acabei de fazer as inscrições, já que uma senhora ficou a passar. Então, mais uma, mais alguém quer, mais outra pessoa, depois se conseguirmos fazer, vamos fazer outra volta. Em primeiro lugar, parabéns ao Campo Aberto por os seus 10 anos, e aproveitar os pais chamados, né, sempre à frente deste plano. Gostei muito de receber o e-mail que convidava para a noite de hoje, porque tratava das duas coisas que mais gosto, TVMs e política. Agora, confesso-vos, fiquei um bocadinho desiludida com a Assembleia. Eu achei que poderia estar a vir à vontade, sem me arriscar, digamos, a que a minha atitude aqui fosse confundida, mas a dúvida em que, exceto o Pedro Monte, todos os outros presentes me tratam de tudo desde sempre, portanto, isto na medida em que esqueci de dizer para algumas pessoas que não saibam para participar na equipa. Eu era a pessoa do lado da Câmara, a funcionária da Câmara, que participava na equipa de coordenação, que sempre é necessária para se fazer os planos diretores municipais, não supra-municipais ou intra-municipais, mas municipais. Tem que ser faz. Então, fiquei um bocadinho desiludida porque eu estava mesmo à espera de política. Política daquela mesmo, eu sou do PSD, eu acho isto. Ou então política da outra, não é? Das estratégias sobre a cidade. Mas nem numa, nem na outra. Ainda bem aí. Deixaste, pronto, salvando pontos especiais. Também fiquei um bocadinho desiludida com as duas pessoas, nomeadamente os dois amigos, o arquiteto Luís Valente e Tiago Azevedo Fernandes. Também estava à espera de mais. Mais ainda com o arquiteto Luís Valente. Eu acho que ele vai perdoar. Porque também já me conheço há muitos anos, se eu disser que a pessoa que tem o azar de comprar uma casa ao lado do comboio, na primeira noite não suporta aquilo, na segunda está mal, na terceira, ao terceiro ano o homem já não move o comboio. Portanto, faz muito barulho. E eu fui com um bocado essa isca, até porque diz-se a mesma coisa, os políticos, os que fazem esta porcaria desta cidade. Eu gostava então de começar a dizer aquilo que eu queria dizer, se me alongar demais, por favor, cortem-me a palavra. Porque assim, há uma coisa que não pode ser contornada, que é a questão a cidade do Porto ser uma cidade de 40 km² e o centro de uma área metropolitana funcional. E aqui o Sr. Engenheiro Diogo Alvembrada, que durante tantos anos esteve na Comissão de Coordenação da GEMOR. Isto é incontornável, ou seja, o Porto é uma cidade minúscula, está no centro de uma área metropolitana, que é neste momento uma área metropolitana funcional, e já sem, que não é constituída como outras áreas metropolitanas aí do mundo, não é? É um contínuo urbano e que funciona em conjunto. Portanto, a pessoa. E já não sabemos bem até onde vai essa área, porque já é vulgaríssimo trabalhar aqui e viver em Aveiro ou em Braga. Portanto, ou seja, o plano diretor municipal do Porto, que até ao Planozel era um plano de urbanização, por um lado porque não havia dobros, não é? Não havia outra figura. Por outro lado, porque a cidade era realmente muito pequenina, portanto, era projetada ao quarteirão. Tem perante si, há muitos anos, o problema incontornável de não sobreviver sem o que está à volta. Agora, por amor de Deus, não ponham isto para cima do plano diretor municipal. Quer dizer, porque o plano diretor municipal não pode alterar isso. Não é? O que pode alterar isso são as figuras. O próprio. Seja, vamos admitir o próprio se tivesse pai e mãe. Não é? Porque se for órfão, como é atualmente, ou seja, o que é que eu quero dizer com órfão? É que eu acho que os políticos são criaturas louváveis. Eu acho que a democracia ou é representativa ou não é. Não é? A dicotomia democracia representativa, democracia de base, não existe. Portanto, a democracia ou é feita com partidos ou não existe. E se alguém tinha alguma dúvida sobre isso, as recentes rebeliões contra os octogenários no poder no mundo árabe, não é? Mostram isso. Quer dizer, a democracia precisa de partidos. E não vale a pena andar sempre a bater os ceguinhos, para aqui, que comem, que idolizem, não sei o quê. É preciso é punir quem faz isso. Pronto. Portanto, voltamos à vaca fria, que é onde eu queria ir. Que é? Se eu puder concluir? Não. Portanto, o que é que eu queria dizer? Tem este problema incontornável e isso. E isto não pode ser assacado ao PDM. O que é que sim pode ser assacado ao PDM, nomeadamente a este PDM? A este. Aquilo que ele apresentou como sua estratégia. E aí eu gostava de dizer três ou quatro coisas, porque acho que vale a pena. Não perdoou muito ao Leonardo Fernandes, está? Ao Leonardo Fernandes, desculpa. Ao Leonardo Fernandes está. Ele ter dito bem do Plano Zelo. Porque o Plano Zelo é o plano da bota azul. É o plano da bota azul. O plano que, com a ideia moderna do Central Business District, como é que proíbe a residência na área central? Não se pode dizer bem num plano. Não disse bem. Disseste. Era muito bem desenhado. Não chefe. É como aos homens muito bonitos, quer dizer, depois também têm. Pronto. O que é que pode ser a sacar deste plano? É que eu acho que era. O que era a sua intenção estratégica, e acho que isso de estratégia também não é uma palavra que esteja fora de moda. Claro que se relaciona com política, mas não só. Quer dizer, há sim uma necessidade para projetar de existir um plano. Isso é absolutamente indispensável, da mesma maneira que não se pode projetar sem existir programa. É estratégia, é o caderno de encargo, chama-lhe o que quiser, chama-se o que quiser. Então, o que eram os aspectos principais deste plano? Eram, do ponto de vista, claramente deixar de usar a metodologia quantitativa usada pelo plano Castelo Branco, metodologia essa que era sem dúvida uma inovação progressiva, no sentido próprio da palavra, era uma inovação, era importante, foi bom, mas começou a revelar-se perversa nos tecidos consolidados da cidade, nomeadamente nos tecidos históricos. Não é? Aquela história de meter uma garagem para um lado e depois como é, banda-se abaixo, porta belíssima para fazer uma garagem, desalinha-se. Portanto, tentou corrigir isso, dissociando a cidade de uma coisa que agora a legislação vem a confirmar: as áreas urbanas e as áreas urbanizáveis. Não é? As áreas urbanizadas e urbanizáveis. Infelizmente, no Porto há pouquíssimas áreas urbanizáveis. Pouquíssimas. Portanto, com extensão. Segunda coisa muito importante. Sendo o Porto fundamentalmente uma cidade consolidada, havia a absoluta necessidade de estudar a repartição modal dos espaços canais. E o que é que isto quer dizer destrocado? É que não foi agora, Sr. Doutor, que o metro introduziu grandes alterações na cidade. Quer dizer, o metro estava projetado e as pessoas que pensaram sobre o assunto viram que havia necessidade de, primeiro, contar com o metro naquilo que ele era, numa infraestrutura pesada que ia fazer grandes ligações à cidade. Segundo, adaptar o modo de transporte que até aí assegurava as ligações que eram os autocarros à existência do metro. Ou seja, não ter na Avenida dos Aliados o metro e os autocarros tudo ao mesmo tempo. Terceira coisa, usar coisa intermédio, que eram os elétricos. Usar um modo mais leve, que eram os elétricos, para ligações, sobretudo ligações na Champlain e circulares, a linha antiga, a linha do 20. Concluindo mesmo, este senhor não deixa falar. Terceira questão, não propriamente a estrutura ecológica, mas o conceito que anteriormente era negado, de que numa área plenamente urbana podem e devem existir áreas naturais, inclusivamente áreas não edificáveis. Desculpem, não realmente não posso tirar mais tempo. Muito obrigado. Mas desta vez não puder, não recebo uma lógica, não recebo. Agradeço muito a atenção da arquiteta Manuela Juncal, porque nos adiou um bocadinho a mim. Isto porque ia no sentido de eu hoje estou bastante triste de estar, tinha aqui uma atenção, e de facto pensei que nos falar da avaliação dos planos, mas estou mesmo aflito e triste porque o painel presente, não é bem mal, político ou não, pouco falou da avaliação. Muito pouco se avalia sobre. A meu caso, falou sobre a avaliação dos planos. E, portanto, e também fiquei um bocadinho aflito com algumas das situações aí que foram mencionadas, no que diz respeito à necessidade de desenho, que foi muito utilizado pelo arquiteto, e com certeza que o desenho é muito necessário para se fazer cidade, pensar cidade, mas a cidade também é dinâmica, e hoje em dia o planeamento também é dinâmico. E também considero que não é um filho nem uma vaca sagrada dos arquitetos. O planeamento hoje é interdisciplinar e todas as perspectivas que ganhas para o planeamento ganham bem, e penso que a cidade só ganha com esta diversidade de opiniões e sensibilidades. E em todas as profissões há bons e novos profissionais. Isto tudo porque os planos, quer todos queiramos, ou bem ou com mal, são os instrumentos políticos assumidos pela nossa sociedade, aonde estão plasmadas toda a estratégia que nós queremos usar para um determinado território. Para o bem ou para o mal, é o que temos. É este o modo legal. E é com ele que temos de trabalhar. Não vale a pena dar a termos aqui. Agora, de facto, quando falamos, e havia muitas outras questões que eu gostava aqui de aturar, mas sinceramente não acho que haja tempo para isso, mas de facto, temos de pensar, se calhar, um bocadinho atrás e ver. O historial que temos em termos de planos, nós só temos planos há 20 anos, os PDMs chegaram primeiro os próprios, claro que não há dimensão metropolitana, porque não há muito tempo que emana essa dimensão metropolitana, claro que as áreas metropolitanas, já entramos nas questões administrativas, não são pessoas eleitas, quer dizer, é um conjunto que neste regido do Dr. Sá, não são 9, mas são 16, e portanto, e nesses 16 temos claramente uma componente urbana e uma componente rural, assumir políticas para isso, situações que não têm nada a ver, é muito complicado. Além das freguesias também, portanto, para a ausência de prótese, chamava aqui à baila também o exemplo de Lisboa. Está muito bem a refletir sobre a união de freguesias. Aqui no Porto já foi assumido politicamente que nem pensar nisso, porque lá está, as freguesias também se vai mexer um bocadinho em alguns feudos, é uma chatice. E, portanto, nunca ninguém quer mexer em nada e, de facto, sendo histórico, que devia ser a aposta da cidade, o que nós precisamos preservar e, eventualmente, entender, entre aspas, no bom sentido, tal e qual como outras cidades por esse mundo fora estão a tratar. E temos o centro histórico, também outra das problemáticas que ainda ninguém abordou, que foi recentemente classificada por esta portaria como é património da humanidade e toda a área que está classificada em monumento nacional. Portanto, para pegar um prego, tem que ser a autorização ao Ministério da Cultura. E isso ninguém fala, para nem sequer mencionar que próprios planos estão no centro histórico. Pois também tem uma fronteira, o lado de lá, que a zona de proteção não conta, é só o lado de cá. Mas pronto, são os instrumentos que temos e como é que temos de trabalhar. Por agora era só isso. Ah, é, finalmente a conclusão, peço desculpa, e o que eu estava de facto à espera dos seus políticos, e aproveitando a oportunidade de aqui estarem, de algum ter mencionado, mas fiquei triste e decepcionado por isso, que é que ninguém falou nos riotes. E o que é um riote, para quem não saiba? O RIOT é um instrumento que está previsto na lei e que, supostamente, antes de uma revisão de um PDM, devia ser executado pela Câmara. No país há 3 ou 4 municípios que os têm disponibilizados na internet, o Porto não é um deles, mas podia ser. E, portanto, eu aqui como município, apesar de estar no Porto, aplaudo aos seus políticos, se calhar teria algum sentido de, na medida possível e dentro das possibilidades ao nível da Assembleia Municipal, começar-se a discutir o ordenamento territorial, que se calhar também pudesse ser. Porque nós, quando discutimos a avaliação do que é que seja, se calhar é preciso mensurar antes. Não é que eu quero entrar nos índices nem nas componentes quantitativas. Mas sei que no caso de Gaia, que recentemente, num colóquio, que até foi organizado nesta cidade, mas infelizmente vi lá pouca gente do Porto, muito pouca gente, ou pelo menos a trabalhar no Porto, a ONG de Gaia precisamente apresentou os dados do seu RIOT. Ou seja, já está a fazer esse trabalho. Nós ainda não estamos, infelizmente. E, portanto, apelava no sentido de que acho que é uma boa oportunidade de se pensar nisso para tentarmos fazer mais e melhor para bem da nossa cidade. Muito obrigado. Boa noite, doutor Enfermeiro. Por apenas aqui duas informações que eu, antes de tenho que explicar de maneira prática. E isso que ele está aí, para confirmar que eu tenho tudo isso. O PDM do Porto foram de todas as outras feiras de cidade do Porto, e não só as sugestões, por isso que eu estou lá, também. E que não há mais sentido das outras feiras de cidade, porque se há regulamento de cidades ou de moradores onde há sido a massa crítica, em vários aspectos, incluindo o urbanismo, se há sido das feiras de cidade por proximidade, por conhecimento cidadão, que as podem associar ao meio da comunidade, que não tem sentido, para poderem fazer a impressão. Fora sobre isso, a opinião sobre que várias áreas, inclusive o do Marinho. Obrigado. Tem que fazer a lei ou o regulamento, o que quer que seja, que que obrigue a que as peças a ser construídas ou as intenções para alterar o edificado, ou seja, de maneira for, passem pelo parecer das pessoas da rua, do conjunto de ruas, de, etc., porque são esses que sabem como, ou deviam saber, mas não sabem o que têm que ser educados para, como é que as coisas devem ser feitas. E enquanto as leis ou enquanto as coisas não forem processadas de maneira que as pessoas que estão nas suas casas tenham a obrigação de se manifestar, é evidente que continuam a ser os seus políticos, com eleição ou sem eleição, que expõem e dispõem. E é assim que lhes dá jeito. Obrigado. Vou passar aqui para quem quiser intervir só para concluir. Nós tínhamos apontado uma hora de fecho do debate às 11h30 e se puderem aumentar só mais 5, 10 minutos para se complementar. Muito, muito rapidamente, para não lançarmos mais, só dois temas. Um relativamente ao desenho de cidade que foi aqui muito falado, ao plano Ozel, e se é só um modelo certo ou não, como é para as cidades, aí me parece que isso no Porto teve um efeito negativo. Nós desenvolvemos uma cidade muito zonada, uma cidade onde se criou a zona onde se trabalha, assim, a zona onde se vive. Me parece que isso teve, até há uns anos atrás, como consequência à desertificação de algumas zonas da cidade. Hoje começamos a ter uma consequência pior que está associada à segurança, que as zonas onde se trabalha durante o dia são zonas naturalmente seguras e há muito perigosas, e acontece exatamente o inverso nas zonas. Quais são as zonas de trabalho? Mas eu acho isso que a senhora acha isso. Relativamente à questão das freguesias e da fusão das freguesias, ser um tema fechado na cidade, isso para o CDS não é um tema fechado. Eu já o tenho dito em nome do CDS no Porto, vale o que vale, tenho a dimensão que tenho, mas para nós faz sentido fazer a questão da fusão de freguesias, e mais, é um debate que para mim faz sentido fazer-se. Que é a difusão de conselhos. Eu já tive há uns anos, largos atrás, a oportunidade de participar neste debate. Penso que é. Deixa-me acrescentar só uma questão, não é só a difusão, também pode haver necessidade da fragmentação. Da fragmentação, claro, das que são, estão soltas. Com certeza. E essa discussão, para mim, pode fazer-se ao nível de conselho. Acho que é uma questão que faz sentido se Gaia, Porto e Matosinhos, a ligação é que tem, e o que é que aqui se pode fazer, só para quantificar esse ponto. E para concluir, penso que alguma intervenção antes que foi com o maior gosto que estive aqui presente. Eu gostava de insistir na ideia de que não se pode pedir ao PDM aquilo que ele não pode dar, primeiro de nós. Mesmo assim, eu acho que é um documento importante aqui para a cidade do Porto. No entanto, quero dizer que, por parte do poder político que está efetivamente a dirigir, enfim, o urbanismo na cidade, concreto o executivo, eu digo que fez uma subversão nos aspectos mais importantes, mais inovadores e mais positivos que tinha este PDR. E insisto na questão da prioridade à reconstrução do edificado, que estava como orientação do PDM, e a realidade é que, apenas em 3 anos, embora haja aqui diferenças na atuação da Câmara no primeiro mandato com Paulo Moraes e antes com o Ricardo Figueiredo, mas entre 2005 e 2008, foram licenciados mais de 1.800 alvarás. Houve um aumento exponencial do número de alvarás concedidos na mão, que andava pela volta dos 200, e houve aqui um número significativamente de aumento de construção nova. Ou seja, foram 3 milhões de metros quadrados de área construída apenas entre 2005 e 2008. O outro aspecto tem a ver com a orientação também dada pelo PDM de 2005 relativamente aos espaços verdes, quando propunha, tendo em conta que apenas 16% das ruas da cidade do Porto tinham árvores, portanto eram arborizadas, fez um projeto. projeto, avançou com a ideia e no próprio documento do PDM vem a enumeração dos locais onde poderiam, onde deveriam ser colocadas, por exemplo, até foi definido laranjeiras, além de outras árvores. E ficou tudo muito aquém disto. E estes são dois aspectos muito importantes. Passava agora à outra questão que já aqui foi falada, que é da alteração que foi feita, anunciada em outubro de 2010. E eu acho que é de uma enorme gravidade, e sobre a qual eu digo que a cidade, as vozes das associações, deviam todos refletir. Porque a principal finalidade da alteração prevista pelo Executivo é justamente onde nas tais unidades operativas, no planeamento de gestão, está claramente definido que elas devem ser concretizadas através de planos pormenores, ou seja, onde no PDM, como o regulamento diz, esta unidade operativa é concretizada através de um plano pormenor, a alteração que é feita pelo município, que é proposta pelo município, onde diz é, passa a ser, deve ser concretizada através de um plano pormenor. Isto altera completamente a situação. Aliás, para termos às vezes a noção do que pode significar uma simples palavra, eu quero dizer, por exemplo, em relação à unidade operativa do Parque da Cidade, a proposta que saiu da comissão que elaborou tecnicamente o PDM vinha a dizer que a área do Parque da Cidade destina-se a verde de utilização pública. E a atual maioria introduziu uma palavrinha apenas que eu julgo que modifica completamente. Porque quando dizia esta área destina-se a verde utilização pública, o que foi vertido no regulamento é esta área dominantemente destina-se a verde utilização pública. O que é dominantemente? É 30%, 60%, 80% ou é o que o poder queira fazer? As cidades, independentemente dos PDMs, também há outros fatores que influenciam. Nós, os PDMs que temos, a cidade do Porto está a perder cada vez mais habitantes, independentemente do PDM. E esse é um problema seríssimo que nós estamos a encontrar e que não pensemos que é apenas do ponto de vista da definição de orientações urbanísticas que conseguimos inverter determinadas situações que estão aqui a ocorrer. Eu gostava apenas de dizer, fico preocupado, no fundo, quem está a examinar, diz assim, epá, vocês responderam um bocado ao lado aqui no exame, nós temos a pergunta X, e vocês responderam à pergunta Y, aquilo que aqui nos era pedido é, pelo menos da minha interpretação, era que faça a implementação do PDM, o que é que aconteceu. Portanto, a cidade teve uma série de evoluções, eu adaptei para quatro problemas que, na minha opinião, são aqueles que decorrem com a aprovação do PDM e que têm vindo a condicionar. E há uma que o Zé Castro referiu, que eu tinha referido na minha intervenção inicial, que nós temos que estar todos muito atentos. Por exemplo, um dos objetivos da alteração ao PDM é dizer assim, alterações pontuais da qualificação do solo decorrentes, nomeadamente, das dinâmicas da cidade. Este é um dos objetivos da alteração. Isto que aqui está, foi permitido o shopping do Bom Sucesso. O shopping do Bom Sucesso, que era um campo, né, e do PDM estava com um campo, foi lá construído, depois fez um plano por nós, alterando-se com a utilização do solo. Isto encaixa, foi aprovado, não foi aprovado, e até há uma sentença para ser demolido. Isto encaixa como uma luva. O projeto que existe para o bairro do Aleixo, para a demolição do bairro do Aleixo, para ser possível, implica uma alteração do solo, quer da escola do bairro, que é equipamento existente e que tem que deixar de ser para possibilitar aquilo, ou da zona de proteção, da escapa da área. Isso é uma escapa demolida, acho. Ao contrário, o PDM diz que não podia ser. Mas eu digo, certo? Mas é uma questão do PDM. É evidente. É uma faca para cortar. Mas é evidente que vai haver uma discussão pública depois, quando vier as alterações, mas temos que estar muito atentos, até com isto. Neste momento, há maiorias absolutas. E, portanto, pode haver as discussões públicas que quisermos, depois isto vai ser votado pela Câmara e vai ser votado pela Assembleia Municipal. E havendo maiorias absolutas. É evidente que a discussão destes órgãos é sempre mais complicada do que seria quando não havia maioria absoluta e ter aquele espaço todo, digamos, de discussão. Outra dos objetivos da alteração é a reavaliação das OPCs com consequência, quer das operações urbanísticas entretanto aprovadas na sua área de influência, quer do grau de concretização e execução das reformas, quer ainda das prioridades que querem ser definidas. Isto encaixa com uma lua no quarto da cidade. Ou seja, já lá estão as construções. E, portanto, aquilo que contraria, como o Zé Castro dizia, aquilo que estava lá definido para o plano de pormenor do parque da cidade, entretanto, com as construções, cá está a reavaliação da OPG com consequência das operações urbanísticas, entretanto, aprovadas. E, portanto, é este o meu apelo para estarmos atentos àquilo que se vai passar nos próximos capítulos, que é umas alterações que vão chegar aí, a licitação pública, vão vir à Câmara, a licitação pública e vão vir à Assembleia Municipal, que tem o poder final desta decisão, para ver se não há aqui alguma subversão daquilo que foram os objetivos e as muitas horas gastas a quanto da aprovação do PDR. Três muitas coisas importantes que aqui foram ditas. Estamos a chegar ao passo final, gostaria de colocar duas outras questões. Primeiro tem a ver com análise local para o que é a questão dos planos super principais. Eu devo colocar e lembrar todos nós que há cerca de 30 anos, e na ausência de uma atividade super municipal de prática, deveria haver a administração central do Estado a obrigação de fazer esses mesmos planos. Nós temos assistido ao longo destes 30 anos uma total responsabilidade da administração central. Não tem feito nem promovido. Nem obrigado. E esse tipo de planeamento, sobretudo nestas nossas relações metropolitanas, foge de fazer isso, alegando que a responsabilidade é dos municípios. Como? Tem que ser. Eu não estou a dizer que não tenha de ser, a malha fina tenha de ser dos municípios. Agora há redes superiores de municípios que deverá ser promovida na ausência de um órgão democrático e que tem de ser promovido por outro órgão democrático para cima dos municípios. Isto não retira competência nem retira capacidade dos municípios. É um processo de diálogo, mas agora o que é facto, e ninguém poderá afirmar, que aqui na nossa área metropolitana nós estamos com uma navegação à vista naquilo que são as redes. Exato, mas podíamos fazer. Ah, mas esta? Já vejamos que é possível fazer planos intermunicipais. Eu estou a dizer que há 30 anos que não está a ser feito. É isso que estou a dizer. Segundo ponto, o processo de planeamento tem, a meu ver, caminhar em dois caminhos muito importantes. Em primeiro lugar, o robustecimento da capacidade técnica. Isto não quer dizer que os planos devam ser desalterados, longe disso, mas o robustecimento da capacidade técnica. Nós assistimos que as nossas universidades estão um bocadinho alheias à estrutura do planeamento. E, por outro lado, todo o planeamento tem de se apontar muito para o processo de participação e de mobilização da sociedade. Nós vemos que o processo de planeamento está muito adiado e não faz envolvimento na população relativamente àquilo que vai acontecer. Eu julgo que estes pontos do processo de planeamento devem ser observados no futuro. Só duas notas, eu acabo de deve ter sido lançado. Ficava alguma confusão porque eu referi o Ivan Ozel, sob o ponto de vista da utilização de um determinado método e de um determinado instrumento, que, do meu ponto de vista, é importante, e repito e afirmo, porque a história das cidades, desde os primórdios, é que se faz com desenho. Não tenho a menor dúvida. Agora, se entendermos o desenho do ato de arriscar, mesmo utilizando esta expressão, é claro que estamos muito atrás. O processo de desenho é um processo que inclui a concepção, a materialização e, claramente, a construção, a avaliação, etc. Portanto, eu referi o Ozel, não o conceito, o centro histórico baseado, o zonamento que há bocado foi referido, e tudo isso referi ao método, o grupo de arquitetos, o reforço da capacidade técnica, que é absolutamente visível e que se foi perdendo. Não, isto não é uma crítica ao estrangeiro, é uma crítica à política. E eu salto daqui diretamente à política, foi preciso andar não sei quantos anos para ver que, digamos aqui, e desculpem fazer esta reflexão em conjunto, porque me envolvo também nela, dizer que há que há os políticos e os outros. Eu diria agora os outros que assumam a sua responsabilidade, que os políticos, pelos vistos, não são capazes de lá chegar. Não quero com isto responder a ninguém, mas de facto foi preciso andar muito para ver, digamos que agora a separação se faz entre os políticos e os outros, que eu não sei o que são os outros, mas gostaria de, e teremos o Campo Aberto, vai ter mais sessões. Quero terminar dizendo que, do meu ponto de vista, tentei introduzir aqui a política, não como a Manuela Juncal provavelmente gostaria que fosse, eu gostaria de ter conseguido, mas é incapacidade pura minha. Levantei algumas das questões que lá são chave. Fica, no entanto, uma, do meu ponto de vista, é absolutamente fulcral e acho que é a revolução política que ainda não se fez, a revolução política que ainda não se fez desde o 25 de abril, que é a lei dos solos. Sem lei dos solos capaz, Portugal deve ser o único país da Europa que não tem uma lei dos solos capaz, não conseguimos planear rigorosamente coisa nenhuma. Isto não significa que vá atirar a toalha ao chão quando sair aqui desta sala para fora. Vou muito no sentido do que disse agora aqui do Balcão Dourado. Para que nós temos de privilegiar estas duas dimensões, não quer dizer que as outras se percam, que é a participação, que é a política pública. E é o reforço técnico, é conhecimento do mais elevado grau. Portanto, temos de não ver as universidades, estas instâncias que aqui estão, são tudo menos apenas lúdicas. Também são lúdicas, é importante que isso exista. Agora, eu acho que ficaram aqui sementes e o Campo Aberto é perfeitamente capaz de as fazer crescer. E portanto, temos aqui agora mais umas sessões prometidas, espero que a certa altura o clube literário não seja suficiente para o espaço para discutir de facto a cidade. Eu continuo interessado em discutir a cidade. Eu queria só mais 2 minutos para a intervenção do José Carlos Marques, que é o nosso presidente da. Recentemente eleito, para resolver, terá umas observações sobre o debate. Sim, eu gostaria de. Ouvem, não é? Sim. Gostaria de dar também um pouco a ideia do que sobre este tema tem sido e pretende ser a Associação de Campo Aberto. Queria reforçar os agradecimentos às pessoas presentes convidadas para falar aqui. Essas pessoas, como toda a gente percebe e como eles próprios reconhecem, representam famílias de pensamento político, social e civilizacional que já estavam constituídas em meados do século XX, aliás, até bem antes, mas que tiveram todas origem basicamente no século XIX, continuaram até hoje a evoluir e a transformar-se, certamente, e é com essas famílias, como nós aqui comprovamos, que nós temos o empenho em dialogar. Mas, perdoem que diga, nós, de certo modo, não nos reconhecemos inteiramente a nenhuma delas e consideramos que, de certa forma, as associações de defesa da natureza e do ambiente e movimentos próximos representam uma outra família política de caráter filosofia sobre a realidade social, política e civilizacional, e cuja forma de pensar não se confunde com nenhuma das outras, embora possa e queira dialogar com todas elas. E esta minha pequena intervenção, espero que seja pequena, era um pouco para focar esse aspecto. Aliás, no que diz respeito, e por isso é que eu quis intervir neste momento, porque acompanhei, de facto, durante estes 10 anos da Associação, desde o início, e os primeiros 5 anos foram muito em volta, não apenas a nossa associação, mas outras associações semelhantes ou congéneres, foram muito em volta da questão do PDN e da cidade e da região, da área metropolitana do Porto. E esses 5 anos de trabalho, não só da Campo Aberto, como de outras associações, estão recolhidos, em boa parte, neste livro que está ali disponível, chamado Refletir o Porto e a Região Metropolitana do Porto. Com, neste tipo de documentos, é evidente que sempre existe muitas repetições e duplicações, mas o conjunto deles forma, não propriamente um texto extremamente coerente e harmonizado, até que foi feito ao longo de 5 anos com muitas formas diversas de colaboração e de intervenção, mas digamos que representam um pouco aquilo que eu queria dizer, ou seja, estão aqui muitas coisas das que foram ditas, com as quais nós concordámos, nós, e quando digo nós, digo também as outras associações que assinam muitos desses documentos. Há, evidentemente, uma série de coisas em que haverá divergências, mas há muitas coisas que são comuns. Mas, de uma forma geral, há qualquer coisa de inconfundível no que está aqui e porque, afinal de contas, também nós nos situamos numa linha que não é só nossa, nem só do Porto, nem só portuguesa, é universal, numa linha de intervenção e de pensamento e de reflexão que é também sui generis, como toda a gente já sabe. E porquê é que eu digo isto? Digo isto porque, de facto, nós, quando fizemos este ciclo, e esta sessão em particular, pretendíamos fazer um pouco aquela avaliação que foi aqui dito que não foi feita. Eu acho que foi feita, mas foi feita em pinceladas, mas, de outra forma, não seria muito possível. Não foi exaustiva, é evidente, mas talvez não tenha sido feita de maneira sistemática que estava à espera. Nem podia, talvez, ser feita em tão pouco tempo. Este ciclo poderá fazer um pouco mais, mas, mesmo assim, não é bem o objetivo dele. Quando foi feito o elaborado o PDM que está hoje em vigor, durante realmente vários anos, houve bastante intervenção da parte de cidadãos e de associações de que resultaram várias reclamações e contributos e propostas que foram entregues à Câmara, mas agora existe um processo de revisão intercalar a meio percurso, no meio do período de vigência. E os jornais falaram vagamente numa discussão pública, fala-se um pouco nisso, mas talvez porque estivéssemos distraídos, nós não nos apercebemos até agora de que esta fase de discussão pública sobre esta revisão tivesse ainda adquirido o grau de entusiasmo, quase diria, ou pelo menos de atenção, que despertou a elaboração do plano propriamente dito. E este ciclo que nós lançámos, ao mesmo tempo que é uma comemoração de aniversário, é, ao mesmo tempo, também um contributo muito modesto para tentar que haja realmente uma discussão pública, cívica, sobre, pelo menos, que tenha um pouco a preocupação que teve aquela que foi acompanhou a elaboração do plano. E já agora, entraria justamente num aspecto em que talvez se note um pouco essa tal caráter sui generis da nossa maneira de pensar. E vou-me referir a uma coisa que disse o arquiteto Correia Fernandes, que aliás colaborou com o Roberto, quando a Cabo Verde mal tinha sido formada numa sessão para a qual convidámos, que ele muito gentilmente acedeu e que nos ajudou a trabalhar, que era sobre a questão da sustentabilidade nas cidades. Mas ele referiu-se a nós, a Associação Campo Aberto, como sendo, possivelmente, quem se iria escandalizar e achar incendiário a sua concepção do Parque da Cidade como uma não-vaca sagrada. Não é a vaca fria, mas é a vaca sagrada. Sobre isso... Não, é um vaca. Isso exprime um pouco aquilo que eu queria dizer sobre a questão das diferenças. Diálogo, sim, mas também diferenças. E porquê? Porque nós estamos habituados, como associações de defesa da natureza e do ambiente, muitas vezes a referência a nós como sendo fundamentalistas. Não é? São as mesmas pessoas que, passados 5 anos, dizem as mesmas coisas que nós estávamos a dizer 5 anos atrás. Ou, passado 20 anos, como já ouvi, e já todos ouvimos, de uma personalidade política portuguesa extremamente importante e relevante, virem dizer que se arrependem de certos erros que fizeram há 20 anos atrás. Nessa altura, nós dizíamos as coisas que eles se arrependem agora, mas éramos fundamentalistas. Evidentemente, nem sempre é essa a acusação que nos fazem. Nós esperamos não fazer a acusação de incendiários àqueles que nos possam criticar ou estarem de acordo connosco. Mas voltando à questão do Parque da Cidade, que é muito sintomática, quer do que se passou no Porto, quer da nossa maneira de encarar as coisas, eu iria citar um exemplo que já não é o Parque da Cidade, mas que é a Rotunda da Boa Vista, que, como sabem, houve uma tentativa de fazer passar pelo meio da Rotunda da Boa Vista o metro, a linha do metro, um projeto assinado por arquitetos de grande prestígio, reconhecido mundialmente, e lá está nós, como fundamentalistas, entre aspas, opusemos, como aliás outras pessoas opuseram, a esse projeto, fizemos algumas manifestações, escrevemos nos jornais e fizemos alguns comunicados. Felizmente, do nosso ponto de vista, esse projeto não avançou. Mas o que eu quero dizer é uma coisa curiosa que foi dita por um colaborador do Presidente da Câmara na altura, que não é o de hoje, aliás, que sobre isso disse, na altura em que o Executivo justificava, estava empenhado na passagem do metro por um Fernando de Vichas, dizia ele, e isto no jornal, depois que ele terá dito, a citação, mas penso que ele terá dito, não sei, o jornalista muitas vezes faz se tenha enganado. Diz, aquele enorme espaço que é a rotunda da Boa Vista, isto mostra bem, digamos, é o símbolo daquilo que eu quero dizer. Eu, por acaso, desde os 8 anos de idade aos 24, morei ali numa das esquinas da rotunda da Boa Vista, todos os dias passava ali várias e muitas vezes. Mas mesmo que não fosse lá, qualquer pessoa percebe que a rotunda da Boa Vista não é um enorme espaço. Ora, em relação ao Parque da Cidade, é precisamente a mesma coisa. Aquele Parque da Cidade é minúsculo, é um parque minúsculo. Por isso, nós orgulhamos de o considerar, de facto, uma vaca sagrada. Realmente, a nossa luta tem sido muito, e isto é apenas simbólico, porque ela não se resume a isso, não se resume de forma nenhuma a isso. De facto, o que nós consideramos é que aquele espaço é minúsculo. É um parque digno, é um parque importante para a cidade, mas não me venham dizer que é um grande espaço que pode ser atravessado por rodovias. Nós, por mais que fundamentalistas que nos achem, continuamos a pensar que ali não é o lugar para isso, numa cidade que é pobre naquele tipo de espaços, aquele espaço é puro. Isto para falar, finalmente, e para acabar, de um aspecto que é o dos planos serem bons ou serem maus, os instrumentos reguladores são evidentemente importantes e não são para nós indiferentes, serem bons ou serem maus. Mas, mais importante ainda que os planos, é o interesse dos cidadãos pela sua cidade, dos habitantes, pelo seu lugar onde moram. E, tal como acontece em muitas cidades do mundo, muitas coisas que são, a nosso ver, pelo menos, negativas e destrutivas, têm, por vezes, não tantas vezes como gostaríamos, sido impedidas, não propriamente pela letra da lei, às vezes também, porque muitas vezes estas coisas acontecem em função da letra da lei também, mas pela ação dos cidadãos, dos residentes, daqueles que têm interesse próprio em preservar o seu local de residência, de onde vivem e onde trabalham. Digamos, pelo amor que têm àquela cidade, àquele local, àquela terra, àquele território. Peço desculpa de me ter estendido, mas era apenas para dar uma ideia daquilo que nós pensamos, enfim, de uma forma geral e muito esquemática, e é claro que para aprofundar isto seria preciso vários outros quartos de hora. Muito obrigado, desculpa. Obrigado. Ficamos por aqui hoje. A aproximação é dia 23 de março, portanto, daqui a um mês, certo? E será então uma perspectiva histórica do planeamento como um todo e aplicado à cidade do Porto. Esperamos encontrar-nos na volta.